é o que interessa pra se viver bem. Andar em qualquer lugar, não devo nada a ninguém. Ser um amigo honesto, aonde estiver problema, sim, você tem. Não interessa também, unir o útil ao agradável faz o ser mais feliz. Espiritualmente, isso é constantemente. Com a família, com os amigos, bate-papo natural. Conviver que me faz emitir alto astral. Foi viver em confusão, irmão, perigo constante. Faz feio na quebrada, pra você é o bastante. Tudo fica embaçado, não importa, muda os lados. Muda sua rotina, é preocupante. Vale a pena lembrar que a vida é uma só, como se diz a canção. Mas eu te estendo a mão como uma forma de ajuda. Percorrerá outros caminhos e a fé em Jesus nunca te deixa sozinho. Para todos meus amigos eu desejo muita paz. Sem qualquer confusão, viaje nesse refrão. Quero ver meus manos em paz. Estar livre de qualquer confusão. Ninguém é ganancioso, basta pra se manter, como se diz, sobreviver. Ter seu carro, sua casa, construir sua família, coisas naturais, cotidianos banais. Bate papo no escadão pra descontrair. Joga bola na quadra, mano, chega aí. A pescaria, pra quem curte, é muito mais que a terapia em alto mar. Chega de morte então, chega de tiro vai. Nada disso atrai, combinação com a paz. Corpo estendido no chão, não gera a solução pra problemática. Será que tem razão? Força então na solução, não ande para trás. Perceba como é bom. Digo e repito aos meus amigos que eu desejo muita paz. Sem qualquer confusão, viaje nesse refrão. Quero ver meus manos em paz. Estar livre de qualquer confusão. Sempre algo bom, acredite rapaz, você também é capaz daquilo que satisfaz. Esqueça o jazz, vou relatar o que aprendi desde pequeno, minha infância. Se liga talento, não do tormento, nem confusão. Não quero pra mim, sacou sangue vão. Cola os mano e as mina, cola também. É tudo isso e a rapaziada vai porém. Subida do canão, se liga então, meu irmão. Conexão local, é São Miguel, né não. Família forte, Vila Nova, Curuçá, vamos chegar. É sem treta, só pra variar. Pode chegar os mano e também chegar as minas. E as mãos pra cima, olha só que alegria. Pois a festa bombou e de repente colou. Aqueles cara de repente do outro lado ligou. Mas tá ligado, negou, é desse jeito, morou. Conexão local, fumou.